Outra vez. Ninguém começa. Que impasse. É, esta é uma vergonha. Estes locutores são pagos para. Ai, não são pagos. Mas. Para que era mesmo? Porque estão aqui e não começam o programa. Isto nem há vontade de começar o programa. Mas pouca vergonha é esta? Hã? Isto não tem jeito nenhum. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um 3 em ponto. Este domingo, que vamos lá ver se fica solarinho ou não. Bem, nós, como estamos a gravar no sábado, não sabemos como é que vai estar o domingo, mas pronto, ok. Está bom tempo, não chove, é o que interessa. Eu sou a Adriana Pequeno e quem está comigo é o do costume, Carlos Bonaparte. E vá lá, finalmente alguém iniciou o programa. Já que aqui o diretor da rádio, o manda-chuva, nunca mais se decidiu a começar o programa. Vá lá, pronto. Haja alguém que ponha ordem na casa, não é? Oh. Isto é a prova de que ser pequeno não quer dizer que não se possa fazer as coisas. Exato. Ai, como eu gostava que algumas pessoas percebessem aquilo que nós estamos a dizer agora. Exato. Mas pronto, já que não percebem, olha, paciência, percebemos nós. Enfim, não, eu depois aconselho às pessoas a porem assim umas legendazinhas por baixo. Assim no rádio, estás a ver? Eu não sei, depois à medida que nós vamos falando, as legendas é como aos filmes: vão aparecendo, vão desaparecendo e tal, coisas assim de género. É giro. Ou então, como na Bloomberg, não sei se já viste a Bloomberg, mas sabes Não. que na Bloomberg e na CNBC. As letras aparecem sempre, mas da direita para a esquerda, ou seja, elas vão ter com os teus olhos, percebes? Ah. É, na. Nos filmes, não, as letras estão ali estáticas, tens que andar com os olhos de um lado para o outro para ler. Mas no. Ali não, nas notícias, no Bloomberg e assim, não. Eles põem lá um coisinho em baixo com as letras. E à medida que vão falando, vão passando. Agora não sei se são informações, se é tradução. Mas deve ser informações. Mas para todos os efeitos, seria bom para os filmes. Espécie de teletexto. Não sei, o teletexto está estático, não é? Ou também mexe? também mexe que, à medida que as pessoas apresentadoras vão lendo, eles vão descendo o texto. Ah, pronto. Mas aquilo não é de baixo para cima. Aquilo é Pois. da esquerda para, assim no canto inferior, da direita para a esquerda, ou seja. Quando a frase está a passar da direita para a esquerda, tu estás a lê-la pela ordem, percebes? Ok. Se passasse da esquerda para a direita, estavas a ler ao contrário, como aos chineses. Estavas a ler da frente para trás, e assim de ler de trás para a frente. A ideia é essa. Pronto. É isso. Pois. E por falar em filmes e Bloombergs e CNBCs e notícias e legendas e coisas. Vamos falar de novelas, na verdade. Que coisa que Hoje a gente é já não falava há muito tempo. Desde a semana passada. Não, mas quer dizer, esta é a primeira vez. Vamos falar das músicas internacionais das novelas portuguesas. É verdade, cambada. Mas antes tenho uma coisa para vos dizer. Este é o último domingo sem o Canal 2. Ah. Porque para a semana já é 3 de agosto e já o Canal 2. E dali um mês vamos ter 6, porque a sexta não sei o quê. Ai não, não, pois dali um mês que será dia 7, não, porque o canal a sexta abre dia 1 de agosto de setembro. Exato. Portanto, malta, a partir do dia 2 de agosto temos o canal 2.radioantenaweb.info. De volta. É verdade, de volta. Regresso muito esperado. Por acaso é verdade. Um regresso muito esperado. Isto é uma coisa que tem sido programada há meses. Não é de agora. Não. Tem sido programado há meses. Desde março, fevereiro, março deste ano, que tem sido programada uma nova E grelha. nós já temos. Vamos cá ver. As páginas do. Ainda não estão disponíveis as páginas dos canais. Eu não sei se ainda me consegue ouvir ou não. Creio que sim. Não. Boa. A Adriana não me consegue ouvir. Boa, como quem diz. Não consigo comunicação. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos para seguir com o nosso programa. Até já. 3, 2, 1. Habitualmente, os especiais de informação servem para dar mais notícias. Mas este não. Tudo seja estrelas para a nossa querida Rádio Antena Web. Quero enviar um forte abraço a todos os ouvintes da Antena Web. Canal 1. Canal 2. Antena Web. Antena Live. Antena Web, momento. Nós somos Antena Web. E estamos de volta, ouvintes. Em propósito, hein? Temos não sei quanto, não sei, a chamada aqui e nós vamos para o intervalo com o publicitário dos 5 canais que tenho neste momento do grupo Antena Web. Okay. Foi combinado, era aquele propósito. É, foi propósito, exato. Mas é, portanto, temos aqui para a semana. Ah, eu estava a dizer que nós já tínhamos o quê? Tínhamos um quase enxoval preparado para o canal 2. E estamos a preparar um para a sexta, não é? Porque depois vai-se para a maternidade para nascer um de setembro. É verdade, estamos aqui já. É, e o enxoval vai começar a ser revelado ao longo desta semana, a partir de segunda-feira. Se não for antes, não é? Mas pelo menos alguma coisa já vai começar a ser divulgada a partir de segunda-feira. E já vamos ter então aqui mais coisinhas aqui para os nossos ouvintes. Vai ser fofo, vai ser giro. Portanto, fiquem atentos ao canal 2.radioantenaweb.info. E pronto. É isto. Diz. É isto. Não há mais informações? O que é que eu posso dizer? Hoje vai ser um dia de informações, portanto, vamos trazer desde já aquilo que eu vos digo é isto. O canal 2 reabre no próximo dia 2. E, ao mesmo tempo, a sexta, está confirmado que a sexta abre no dia 1 de setembro. Isto é, se o mundo não acabar antes, não é? Abre no dia 1 de setembro. E aquilo que vos posso dizer é isto. Temos muitas coisas para vos falar daqui a um bocadinho. Vou falar-vos algumas coisas. Portanto, para já deixo a Adriana que diga quais é que são as três primeiras músicas. Ok. Então, vamos começar com a Jamélia, com Beware of the Dog. Esta música pertence à novela Vingança, de 2007. A Jamélia Niela Davis é uma cantora, compositora e modelo britânica. Ela é cantora de música R&B e pop. É vencedora de 4 Mobile Awards. Mobile é Music of Original Black Awards. Um Key Award e recebeu 9 nomeações para o Brit Award. Esta música pertence ao álbum Walk With Me, que é o terceiro álbum de estúdio, é de 2006. A música foi escrita pela cantora, pelo Stuart Christen, o Tommy Lee James, Karen Poole e Martin Gore, e produzido pelo Christian. O single tem um sample, eu não sei como é que isto se diz. Sim, sample. Mas, é um sample. Acho que é um sample, não é? É. Da música Personal Jesus, dos Depeche Mode. E é o segundo single feito para o álbum. E desta não tenho mais nada. A segunda música, vamos ter a Dido, com Don't Believe in Love. Deixa-me só fazer aqui duas coisas rápidas. Primeira não é sim. Jamélia, é Jamília. E segunda não é Dido, é Dido. Ok. Ok, pronto. Está corrigido. Está corrigido. Eu vamos então ter a Dido. Sim, o Carlos corrigiu. Sim. Ai, que eu pensei. No álbum da Quina Barreiros, com certeza. Talvez. Esta adega com a música Don't Believe in Love, da novela Deixa que Te Leve, que começou em 2009 e terminou em 2010. A Daigo Florian Cloud de Bonnetail O'Malley Armstrong, podia ter um nome mais pequenino, é uma cantora britânica. O nome Daigo vem de uma lendária rainha cartaginense, tendo optado por usá-lo como nome artístico porque não gostava do nome Florian, que é o nome masculino na Alemanha. Interessante. Esta música faz parte do álbum Safe Trip Home, que é o terceiro álbum de estúdio e é de 2008. Ei, tanta coisa que eu tenho que dizer agora. Ok. A terceira e última desta parte é do Eros Ramazzotti com Anastasia, com I Belong to You, que é o da novela Fala-me de Amor de 2006. Esta música tem tanto este nome I Belong to You como tem Il Ritmo della Passione, nome italiano, e é um dueto do cantor, compositor e produtor italiano com a cantora e compositora americana Anastasia, para o 11º álbum de estúdio do cantor, chamado Calma Aparente, de 2005, e para o álbum de compilações da cantora Pieces of a Dream, de 2008. A canção é uma balada em que a cantora canta em inglês e o cantor canta em italiano e ao espanhol. O cantor gravou a canção em ambas as línguas, portanto, existem duas versões, a original com a letra italiana e a outra com a letra espanhola, intitulada... Intitulada? Ah. El Ritmo de la Pasión. Exato. Que está disponível nos álbuns de ambos os cantores. Já agora ele tem uma raridade, que é a versão só dele. Raridade, sim. Não sei se é uma raridade, mas é a versão só dele. Também. Ok. E não tenho mais informações a dizer. Não é assim tanta coisa. Eu pensei que fosses ler uma espécie de Lusíadas dos Maias, a versão I Belong to You, mas afinal não. Afinal é. É os maias assumidos, entende? É o resumo dos maias, entendi. Ai, ai, enfim. Bom, vamos agora à música e daqui a pouco voltamos para a segunda parte, onde vamos já falar um bocadinho do que é que vai ser a grelha de programação do canal 2 da Antena Web. Há também algumas alterações no canal 1, coisa muito ligeira, são consequências diretas, mas vamos falar sobretudo do canal 2 e também do que é que vai acontecer na próxima semana, no dia 1 de agosto, no canal 1 e na Antena Best. Vamos ter uma emissão especial nesses dois canais. Daqui a pouco já vos conto o que é que vai acontecer. Para já, vamos à música, não é? Vamos à música, portanto, até já. Listen to me. About it, you're a constant leader.

adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli. I miei momenti più difficili per te. There is no reason, there's no rhyme, it's crystal clear. I hear your voice and all the darkness disappears. Every time I look into your eyes, you make me love you. Quest'inverno finirà. And I do truly love you. Fuori e dentro me. Pensieri ripidi, you're my fantasy. Per solitudine e deserti aridi, you're my gentle breeze. Al ritmo della tua passione. Volta à nossa segunda parte do nosso programa 3 em ponto. 3 em ponto! Iuhu! Pois é, e cá estamos na nossa segunda parte do nosso programa fantástico. Que uhum. Do nosso espetacular 3 em ponto, que hoje tem muitos contos para contar. Exato, portanto vamos então... passar às nossas informações de 3 em ponto, porque há aí muitas novidades. É, Se bem que isto hoje não há o genérico da 3 em ponto, porque isto é o expansão 3 em ponto foi na primeira parte, vai ser também agora nesta segunda parte. Ora bem, na próxima semana, ouvintes, abre o canal 2, o canal 2 do Grupo Antena. Tudo começa no dia 30 de outubro de 2013, quando é comunicado, mais de 3 anos depois, o encerramento do segundo canal do Grupo Antena. Isto dá-se porque algumas das produtoras com quem trabalhávamos repetiam de forma excessiva e sem aviso os programas que nos enviavam para a retransmissão aqui no Grupo Antena. Isto teve uma consequência dramática nas audiências do canal, que passou bastante abaixo dos 1000 ouvintes mensais e até dos 500 ouvintes mensais. Ora, fizemos um árduo trabalho de filtrar o que estava a correr mal e as coisas mudaram, felizmente. É possível agora reabrir o canal 2, porque a Best e o canal 1 estão seguros e as produtoras são também elas mais fiáveis. Isto é um relógio, que giro. Deixa eu ver. É o meu relógio, mas não está à hora certa. Para dar as 8 horas já são 8:03. Do nosso país, porque os ouvintes estão a ouvir isto depois. Os ouvintes estão a ouvir isto, são para aí 3 e tal à tarde. Falta-lhe a corda. Se calhar, alguma casa que nos está a escutar neste momento, até mesmo às 8 da noite. Portanto, se calhar o teu relógio está a seguir por alguma casa de algum dos nossos ouvintes. Bom, mas dizia eu, fizemos um trabalho árduo e na próxima semana o canal 2 está disponível para reabrir portas. No dia 2 de agosto, dia em que o canal comemora então 4 anos de existência, ainda que 10 meses desses 4 anos tenham sido em paragem absoluta, ou se quisermos até não 10, mas sim 9 meses, porque isto foi desde novembro. O canal teve sim 11 meses parado. Nem isso, 10 meses, não foi? Depois 10 meses parado, foi isso, 10 meses parado. 9 meses, peço desculpa, 7 meses deste ano, 2 meses do ano anterior. E vai voltar. Há muita coisa que se mantém nesse canal. A nossa programação vai manter-se de certa parte. Por exemplo, o espaço Corpus, que tem o Serenamente e Naturalmente, vai manter-se. Simultaneamente, há outros programas, como Tardes Latinas, que também vão ficar como estavam. Até mesmo o Caminhando com Jesus Cristo, o Mundo Sertanejo, que saiu do Canal 1, mas vai regressar no Canal 2, o Noite de Espetáculo, que fazia parte da nossa grelha antiga de programas, vai manter-se. Há coisas que mudam. Esta grelha do Canal 2, que ainda está em fase de construção também, mas a maior parte já está decidida. Este Canal 2 terá, para os nossos ouvintes, como é que eu posso explicar? Será uma grelha diferente, construída de uma forma diferente do que aquilo que foi quando foi inaugurada 2 de agosto de 2010, peço desculpa. Naturalmente, Serenamente, o Clube do Caipirão mantém a sua ligação nacional. Estamos a evitar alterações e por isso mesmo, por exemplo, o programa das 9 e das 9 e meia, ou seja, o de Miranda d'Histoire e o Carlitano Aguiar ficam com efeito no canal 1, onde estão atualmente. Já não voltam para o canal 2. Nessa altura teremos então Meia Clássica, por exemplo, às 10h30, que é um programa novo, e a Hora da Misericórdia, que passa para as 10 da manhã do canal 2. Por exemplo, às 11 da manhã, no canal 1, no horário onde agora é transmitido a Hora da Misericórdia, vamos ter um novo serviço de notícias. Chama-se Jornal Brasil Notícias. Que é um espaço que basicamente tem notícias sobre o Brasil e o mundo, mais sobre o Brasil, naturalmente. É um espaço informativo que vai de encontro àquilo que nós queremos: qualidade e comunicação. Para além dos nossos noticiários, é também bom contarmos com os nossos parceiros e com as nossas afiliadas, ou neste caso, com as nossas redes com quem trabalhamos, para chegar de uma forma mais justa e mais completa aos nossos ouvintes. Ainda, e é certo, há coisas por definir nesse canal, no canal 2. Mas de uma forma geral, a programação já está disponível em canal2.radiointernet.info. Mas de uma forma geral, há muita coisa que se mantém, porque há muita coisa que estava bem naquela altura. Naturalmente, serenamente, Ligação Nacional, Caminhando com Jesus Cristo, e até outros programas que passaram para o canal 1 e para a Antena Veste, por Reajustamento. E aquilo que se pode dizer é que o canal 2 continua com a sua temática. É um canal, sobretudo, de produção em rede. O canal 2 foi também pensado como uma nova grelha de programas, construído sobre uma base diferente. A Antena Veste já foi construída sobre essa base, quando foi lançada a 20 de junho de 2011. O canal 2, nem tanto. Foi desta vez. A sexta, que virá no dia 1 de setembro, também. Aos ouvintes, fica o convite, porque vão ter na mesma uma programação bastante diferente daquilo que há no canal 1 e daquilo que há na Antena Veste. Vou-vos dar um exemplo. Enquanto no canal 1 nós temos, sim, muito sucintamente, das 11 às 13, o Jornal Brasil Notícias e o De Par em Par, que é um programa que vocês sabem que é a base de rubricas. Na Antena Veste temos o Lembra Dessa, que é um programa de música antiga, mais brasileira, mas é um programa de música antiga. Depois, às 7 melhores, às 12, e às 12h30 temos o Universidade Sertaneja, o Sertanejo Universitário. No canal 2 temos às 11 o Caminhando com Jesus Cristo. E às 12 temos o Sertanejo Pobre Universitário, só que o Sertanejo Pobre Universitário não é bem a mesma coisa que a Universidade de Sertaneja. A Universidade de Sertaneja traz sucessos, uns mais recentes, outros mais antigos. O Sertanejo Pobre Universitário traz, acima de tudo, as novidades, as músicas que estão a sair na própria semana, porque o programa é feito de um dia para o dia seguinte. E, claro, as novidades do momento e também, as músicas que estão agora a fazer sucesso dentro do sertanejo universitário. É certo que, neste caso dos sertanejos, há algumas semelhanças em termos rítmicos, mas em termos da forma de organização de conteúdos é bem diferente. Eu podia ainda continuar mais, né? Se fôssemos para a uma da tarde, o que há no canal 2 é MPB, é o Target Brasil. Aliás, é música romântica, o Target Lux, peço desculpa. No canal, na Antena Veste, continua o Sertanejo Universitário, até às 2. E no canal 1 é o Caminhando com Jesus Cristo, ou seja, um programa religioso, e depois o Novo Ato, que é um programa de teatro. Ou seja, os ouvintes têm sempre vias diferentes. E se eu mais fosse, mais encontrava diferenças. Os ouvintes vão ter uma programação diferente nestes canais. Vão encontrar coisas diferentes. Por exemplo, à segunda-feira à noite, só para dar mais um exemplo, e depois vou deixar os ouvintes, se quiserem, descobrir o resto da programação. Segunda-feira à noite temos o Subcave no canal 1, das 10 à meia-noite. Temos o Subcave, um programa de música indie, música alternativa. Sobretudo indie rock. Na Antena Veste temos às 10 da noite música para recordar, Ouro e Platina, a maior parte de música portuguesa, ou que fez sucesso aqui em Portugal. E às 11, os Sons do Mundo, que é um programa de música variada, que dá para tudo. Até para música da Polinésia, se quisermos. À segunda-feira à noite, no canal 2, há um programa chamado Edição Especial, que vai trazer entre documentários, especiais sobre um artista. Para teres um pouco de tudo. E desde a sexta, estes calendários vão mudando. Só não muda na Antena Veste, em que o Sons do Mundo é de segunda à sexta, e o Ouro e Platina também. De terça à sexta é o Noite de Espetáculo no canal 2. E nunca há, no canal 1, uma programação parecida com aqueles, aquela que eu falei aqui na Antena Veste e no Canal 2. À terça é o Porto Internacional, que é um programa espanhol e de debate. E às 11, o Livros com Rumo. À quarta-feira há o Fé em Debate. Às 10 e ao Sétimo Som, que é um programa sobre cinema, às 11. Depois há às 10 o Salada Musical e às 11, outra vez Livros com Rumo. E à sexta há o Carlos Pitti e há o Ao Canto da Lua, que vocês já bem conhecem. Ou seja, são programas que todos eles diferem. Ou seja, os ouvintes que estão aqui nos três canais têm hipóteses diferentes. Três hipóteses diferentes, ou seja, não é mais do mesmo. Naquela altura não é mais do mesmo. Não, os ouvintes têm hipótese de escolher o que é que querem. Simultaneamente, quando a sexta abrir, dou-vos só um exemplo. Às 10 da noite, às sextas, há um programa que se vai chamar Olá Fim de Semana. Esse programa é diferente dos da Antena Best, é um programa diferente dos do Canal 1, e do Canal 1 e dos do Canal 2 também. Portanto, toda a programação é cuidada para que ela não seja mais do mesmo. Toda a estrutura é feita como nunca foi feita antes, foi feita apenas a partir do dia 1 de maio, e a Antena Best foi feita de 2013. A Antena Best foi feita antes, já por experiência que eu tinha passado com os outros dois canais. Mas, portanto, tudo aqui está renovado, tudo aqui está diferente. Nós queremos mesmo que os ouvintes passem muito boa companhia connosco. E o Canal 2 é mais uma via que se reabre daqui a 6 dias. E agora, fica o convite. canal2.radiointernet.info. Vão lá, cliquem no que diz no menu, no que diz programação do Canal 2 e vejam. Ainda não estão disponíveis as páginas, mas a programação já está disponível. Vocês podem ver toda a programação que já lá está. Não há alterações, o que pode haver é acréscimos, mas não alterações. E pronto, fica esta informação. Voltamos à música, Adriana. Oh, ok. voltando à música. Ok. Vamos então iniciar com Jojo, com Live Get Out. Uhum. Pertence à novela Mistura Fina, que começou em 2004 e terminou em 2005. Esta cantora de seu nome, Joana Noel Blagden Levesque, é uma atriz, cantora e compositora de pop e R&B americana. Depois de competir no programa America's Most Talent Kids. Ai, também existiu isto. O produtor musical Vincent Herbert chamou-a para fazer uma audição na Black Ground Records. Esta música pertence ao primeiro álbum chamado Jojo, de 2004. A música foi produzida pela dupla de produção dinamarquesa Soulshock e Carlin. E não tenho mais nada sobre ela a dizer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sabes o que é que isto me faz lembrar? Não? Pinky Winky, Pinky Winky, Lala, Jojo, Gypsy, Pão. Exato. É isso. De seguida, vamos ter as Girls Aloud. Uhum. Com I'll Stand By You. Esta música pertence à novela Ninguém Como Tu, de 2005. Este foi uma girl group. Porque é que não pode ser girl band? Mas pronto. Pop britânica irlandesa, constituída por 5 cantoras, formada através do programa Pop Stars de Rivals em 2002. O grupo é constituído por Nadine Coyle, Sarah Arden, Cheryl Cole, Nicola Roberts e Kimberly Walsh. Tornou-se um dos mais bem-sucedidos grupos pop britânicos da década. Em 2013, logo após o último, portanto, a última digressão, o último espetáculo da digressão, Ten The It Tour, o grupo anunciou oficialmente o seu fim. Mas creio que não esta... creio que depois não chegou, não chegou a acontecer. Pois, aí, a partir daí já não sei. Esta música pertence ao álbum What Will the Neighbors Say, que é o segundo álbum de estúdio de 2004. A música é uma regravação da música original da banda The Pretenders e foi usada como música oficial da campanha de caridade Children in Need de 2004. Em 2007, a cantora Carrie Underwood regravou a música para o especial de caridade do programa American Idol, o Idol Gives Back, e um clipe dessa regravação foi filmado na África. Também a Shakira interpretou a música na maratona televisiva Hope for Haiti Now, a Global Benefit for Earthquake Relief, com o intuito de reverter fundos para a recuperação do Haiti. Ah, depois, espera aí. Esqueci do último. Não me esqueci nada. A última música vai ser o Justin Timberlake com Like I Love You, da música da novela Saber Amar, de 2003. O Justin Randall Timberlake, vamos lá, tem um nome mais simples. Para todos os casos, nasceu em Memphis, terra de Elvis. Não, foi na Austrália, porque na Áustria, porque há uma terra na Áustria que se chama Memphis. Não, mas é na América. Este é um cantor, compositor, ator, produtor musical, dançarino e empresário americano, que conseguiu fama durante a sua infância no programa Mickey Mouse Club e depois ingressou na boys band NSYNC. Numa empresarial. Fiquei um bocadinho engasgada. No meio empresarial, é presidente da sua própria gravadora, Ten Man Records. É co-proprietário do restaurante Southern Hospitality, co-fundador da marca de tequila 901, dono do campo de golfe Minimichi, co-proprietário da marca de roupa William Rast, co-proprietário da rede social MySpace. Oh, e essa sim que eu não sabia. E desenhista da linha de decoração Home Mint. Olha, a minha final sim, é... senhor. É... multifacetado. Dono de coisas importantes. Oi. Exatamente. Ah, e tem pouca idade, nasceu em 81. Tem património e peras. É verdade. Não pode ser maçãs, pronto. Esta música... Esta música pertence ao álbum Justifier, que é o álbum de estreia do artista em 2002. Estreia a solo, claro. Foi gravado em vários estúdios dos Estados Unidos durante as pausas do grupo ao qual ele pertencia, aos NSYNC. Para o registro, o cantor tentou adotar uma imagem mais R&B, oposta aos trabalhos de música pop do grupo. E pronto, não tenho mais nada. Já disse muita coisa? Sabes aquela música do... Hi, you look so sad. Sim. E aquela música da Shakira. Chegou o senhor do Muna. Lembra-se dessa? Tem presenças. Tem. Será que é um pelágio? Pode não ser. Pode só ir buscar influências. Pois, mas agora fiquei curioso. Será que é um pelágio ou não há pelágio aqui? Pode não haver um pelágio. Porque nem há pelágios. Há plágios. Pois, depende. Depende, não é? Olha, por exemplo, o meu cão aqui é só pelágio, que ele está a largar muito pelo. Ah, portanto, o meu também. Eu não sei, se calhar aquilo também foi um pelágio, não sei. O meu ainda larga mais pelo do que o teu, que o meu é pelo pronto. Longo. Então ele é um pelagiador. É, e o teu é um pelagiadinho. Oh, porra, é mais curtinho. Agora estiveste tão bem. Muito bem, muito bem. Ai, ai, ai, está bem. E é assim que puxamos o nosso 3 em ponto. Para a semana já. O nosso 3 em ponto acabou. Nós voltamos para a semana. Espero que tenham gostado. Agradecemos a vossa audiência destes meses e também agradecemos a audiência dos outros programas, claro. Continuem a ouvir-nos, continuem a ter a nossa preferência. Vão à nossa página, ao nosso grupo, pronto, já sabe. Vem lá. Tudo. Sempre andar pessoal. Então vamos lá, vamos às músicas e voltamos para a semana. Sim. Sim, voltamos para a semana, portanto. Até lá. We're gonna be together always. Hope you know that when it's late at night, hold on to my pillow tight. You think of how you promised me forever. I never thought that anyone could make me feel this way. Now that you're here, boy, all I want is just a chance to say. I'm the one who didn't know the truth. How could you ever be so cold to go behind my back and call my friend? Boy, you must have gone and bumped your head because you left a number on your phone. So now it's all set and up. Maybe I'm the one to blame, but to think that you could be the one. Well, I didn't work. You and me, it's too late. está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Feel me, baby. It's just Justin. Feel good, right? Listen. I kinda noticed something one night in your colorful face. It's kinda weird to me since you're so fine. If it's up to me, your face will change. Girl, and I started to get dressed. Hey! Late at night, I talk to you. overstating. Love you or the hating, when it doesn't matter anyway. Cause we're here tonight. Kids ask how they chain glow. Point to her, they say, wow, it's the same glow. Point to me, I say, yeah, it's the same dough. We the same type, you my air light. Yeah. You had me sleeping in the same bed, ain't I? Go ride with me, you deserving the best. Take a few shots, let it burn in your chest. We could ride round, pumping nerd in the deck. Funny how a few words turned into sex. Play number three, joint called brain. Monster that made me swerve in the lane. The name malicious, and I burn every track. Clips in J. Timberlake, now how heavy is that? Dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kinda special, right? Yeah. No. You think about it. Sometimes people just destined to do what they do. And that's what it is. Everybody dance.